carão, virou martírio tombo. Ah, tem que respeitar o Congo. Deixa as coronel suar, faz cais dessa paz. Traz a união, Salgueirão, Salgueirão tá pra chegar. Tem que respeitar o Congo. Traz a união, Salgueirão, Salgueirão tá pra chegar. Thank you.